Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados ao cantor, compositor e violonista Djavan, com seu novo álbum Rua dos Amores. Abrimos nosso programa com a música Ares Sutis, de Djavan, como todas as outras do álbum. Quanto mais eu sei, menos eu sei quem sou. Será que eu vivi tudo por que passei? E quem será que eu sou? Mesmo podendo imaginar o que eu quiser, eu não sei se sou tanto. Quanto mais eu sou, menos sou o que sei. E para o que nasci, será que cumprirei? O que será que eu sei? Num corpo a mendigar, qual é a lei? No desvão do amar, me consumi pra ter um pouco de ti. Clamei por atenção. O novo disco do Djavan é sempre motivo de interesse para seus inúmeros admiradores no Brasil e no exterior, mas também para todos aqueles que se ligam na MPB e naquilo que ela produz de mais significativo. É o caso desse novo álbum, onde Djavan, além de cantar, compor todas as músicas, assina arranjos e produção. A busca de melodias originais, inesperadas muitas vezes, trilhando caminhos entre as dissonâncias, num terreno onde o timbre do cantor se encaixa como uma luva, isso tudo justifica aquele selo de qualidade inconfundível que todo o trabalho do Djavan faz jus. Confira na faixa 15 anos. 15 anos, só pra quem faz de tudo um plano, para defender as divisas do próprio reino. 15 eras, base de cada primavera, de duas vidas enredadas de bem querer. Quis esse mar dos seus olhos descer, pra me arrastar pelos cantos, admirado em seus encantos, com a alma frondosa de vida perdidamente. Em Rua dos Amores, Djavan tem a seu lado Carlos Bala na bateria, Clauton Campelo e Paulo Calazans nos teclados, Torquato Mariano na guitarra, Marcelo Mariano no baixo, Jessé Sadoc no trompete e Marcelo Martins no sax. Ouça Quase Perdida. Não pude crer, cê me ligou quando eu já estava conformado. Não vou mais entender você, não quero mais lhe censurar. Se for pra ter sem pagar a mais, deixa estar, isso já dá. Seja em Madrid ou no Algarve, pra onde for estarei do lado. Viverei declamando discórdia nunca mais. Agora é só amor e paz. Mais uma música de autoria de Djavan no seu novo disco Rua dos Amores. Escute Reverberou. Com medo eu chamei pra dançar. Não sei nem se você me ouviu. Meu coração pra pular, se em vez de falar, sorrir. Tomei aquilo como um sim. Meu corpo até reverberou. Vejo você levantar, penso vou abraçar o amor. Não sei se é assim que o amor nasce, mas sei que perambular o beijo sem desejo não é luz, é o breu. E por ser ela a luz que me renasce no instante em que eu a enlaçar, socorro, posso pirar com o calor do corpo dela. O disco do dia de hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum de Djavan, Rua dos Amores. Um disco distribuído pela gravadora Universal pode ser encontrado nas melhores lojas. Mais informações sobre o artista no site www.djavan.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.